O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça nesta quinta-feira, 26 de março, a suspensão da norma que aumentou o preço das passagens de ônibus e táxi-lotação em Belo Horizonte. Atualmente, o preço da passagem é R$ 3,10, mas pelos cálculos da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, o preço correto deveria ser R$ 2,90. O pedido de suspensão do aumento foi feito à Justiça por meio de ação civil pública, que questiona o aumento do preço das tarifas de ônibus e táxi-lotação do transporte público municipal anunciado em dezembro de 2014. O Ministério Público de Minas Gerais pede adequação imediata dos preços sob pena de multa. A ação foi distribuída à 4ª Vara de Feitos da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Para a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, a alteração do critério de reajuste previsto no contrato original feriu o edital de licitação. Além disso, também por força contratual, a variação de preços somente poderia considerar um intervalo de 12 meses e não 24, como foi feito. O Ministério Público também aponta na ação que o contrato já havia sofrido reajuste em 2014, em razão de revisão quadrienal expressamente prevista, o que preservou a relação de equilíbrio econômico-financeiro entre o poder público e as empresas concessionárias. Entretanto, a alteração promovida pela cláusula terceira do quinto termo aditivo retroagiu a contagem da variação até 2012, incidindo duplamente no cálculo final. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.